Um estudo da ERSAR sobre as tarifas cobradas em 2007 indica que o encargo médio do serviço de abastecimento de água para um utilizador doméstico que consuma 120 metros cúbicos por ano é de 83 e 19 cêntimos, 69 cêntimos por metro cúbico, quando o valor despendido para que a água chegue às torneiras é de 103 euros e 89 cêntimos, 87 cêntimos por metro cúbico. A propósito do Dia Mundial da Água, que hoje se assinala, o ex-presidente da Associação Ambientalista Quercus Helder Spínola afirma ao DN que o preço da água em Portugal irá sofrer um agravamento na generalidade dos municípios. É uma questão de tempo, uma inevitabilidade. Só não se sabe quanto nem quando. E a DECO espera que tal aumento não venha a ocorrer de um dia para o outro para não prejudicar os consumidores. É fundamental que os consumidores interiorizem que a água é um bem cada vez mais escasso e, como tal, tem de ser utilizado com rigor e critério para não haver desperdício, disse ao DN o presidente da Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, Jorge Morgado, considerando que a subsidiação pública da água não tem nada de bom para os consumidores em termos de sustentação do sistema. Criou-se a ideia de que a água é barata, a água é um bem vital, mas escasso, e, portanto, os preços também têm de refletir essa escassez. Helder Spínola diz que a diretiva comunitária que obriga os diversos Estados a refletirem os custos da captação, tratamento e distribuição no preço final da água não é cumprida na grande maioria dos municípios portugueses. Tem havido uma atualização gradual dos tarifários nesse sentido, mas a verdade é que na maior parte dos concelhos a água ainda é muito barata. É preciso as pessoas perceberem que a água é um recurso cada vez mais escasso e que tem de ser usado de uma forma mais eficiente. É preciso pagar pelo recurso para que ele seja valorizado, poupado e usado com eficiência, adiantou o antigo presidente da Quercus, reconhecendo que esta não é uma linguagem agradável à generalidade das famílias. Por isso, depende que os preços devem ter em conta a distinção entre consumos básicos e exagerados, que seriam cobrados de forma muito mais intensa, como forma de incentivar à poupança e à eficiência. O preço cobrado pelas tarifas de abastecimento de água e saneamento é fixado pelas diversas autarquias, sem a existência da uniformização de critérios, conforme comprova um estudo publicado na revista Proteste em novembro do ano passado. Assim, enquanto que em Penedono o custo anual para o consumo de 120 metros cúbicos é de 8 euros e em Cuba de 22 euros, em São João da Madeira e Passos de Ferreira a fatura sobe para 168 e para 112 euros, respectivamente. A Google cumpriu o que tinha prometido e acabou com a versão chinesa do motor de busca, que era autocensurada por imposição de Pequim. A partir de terça-feira, os cibernautas que tentem aceder ao Google a partir da China serão direcionados para google.com.hk, a versão do motor de busca feita especificamente para Hong Kong, que é uma região especial chinesa e que escapa às regras de cibercensura que vigoram na China e continental. Acreditam que esta nova estratégia de oferecer pesquisa não censurada em chinês, simplificado, e a partir de google.com.hk, é uma solução sensata para as questões que têm enfrentado. É completamente legal e vai aumentar significativamente o acesso à informação para as pessoas na China, escreveu o responsável legal e um dos vice-presidentes, David Drummond, no blog oficial da empresa. Drummond reconhece que a China pode, a qualquer momento, impedir o acesso ao google.com.hk. O país tem em funcionamento um dos mais sofisticados sistemas de filtragem de informação online do mundo. Esperam que a China respeite a decisão. O governo já reagiu de forma dura, acusando a Google de politizar assuntos comerciais, de quebrar compromissos e de fazer acusações sem fundamento. Em janeiro, a Google disse que abandonaria a China caso o governo insistisse em que os resultados das pesquisas fossem censurados. A autocensura é uma condição obrigatória para qualquer empresa que queira trabalhar naquele que já é o maior mercado do mundo em termos de cibernautas e já foi aceite por mais empresas para além da Google, entre as quais Microsoft e Yahoo. Entre os conteúdos que é obrigatório filtrar estão temas políticos incómodos para Pequim, como a independência do Tibete ou o massacre de Tiananmen. A ameaça da Google deu-se depois da empresa ter registado tentativas de intrusão nas contas de e-mail de ativistas de direitos humanos que usavam o Gmail, o serviço de correio eletrónico oferecido pela multinacional americana. Segundo a empresa, os ataques tiveram origem em Pequim, mas nunca foi estabelecido um elo concludente com atividade governamental. A tomada de posição Google deu origem a várias trocas de recados entre a administração americana, que se queixa frequentemente de ciberespionagem chinesa, e o governo de Pequim. A China garantiu logo desde o início que não tencionava mudar as atuais políticas de controlo da informação e por várias vezes afirmou que a internet no país funcionaria bem sem a Google, contrariamente ao que acontece em boa parte do mundo, o motor de busca americano tem no mercado chinês uma quota que ronda apenas os 30%, muito atrás do líder, um motor de busca local chamado Baidu. A empresa montou também uma página atualizada diariamente, onde é possível ver que serviços estão acessíveis a partir da China. Atualmente, o YouTube, o Blogger e uma ferramenta da Google para construção de sites estão completamente inacessíveis. Outros serviços estão parcialmente bloqueados. A multinacional informou ainda que tanto os laboratórios de investigação como os escritórios de venda de publicidade vão continuar a funcionar na China. A Comissão Europeia já deu os passos necessários para poder decidir sobre a queixa da Junta Metropolitana do Porto devido ao uso em Lisboa de fundos comunitários dados especificamente às regiões Norte, Centro e Alentejo. Em Portugal, decorrem sete processos. A Comissão Europeia já tem todos os pareceres necessários para decidir sobre a queixa interposta pela Junta Metropolitana do Porto. Em causa está o facto de a entidade comunitária ter negociado com o primeiro governo de José Sócrates quatro exceções à regra que permitiram usar em Lisboa parte dos fundos comunitários dados às regiões mais pobres. Entretanto, e como o JN noticiou, o Executivo recuou no caso do apoio à inovação, mas nas três áreas restantes, modernização da administração pública, formação de trabalhadores do Estado e consórcios de investigação e desenvolvimento, já foram investidos em Lisboa 148 milhões destinados ao Norte, Centro e Alentejo. O desvio de dinheiro parte do princípio de que investimentos feitos em Lisboa ajudam a desenvolver o resto do país. Após diversas consultas entre a Comissão Europeia e as autoridades portuguesas que decorreram em 2009, a Comissão lançou um procedimento formal de consulta das direções-gerais implicadas que ficou concluído a 8 de março de 2010, explicou o JN, o porta-voz do Comissário Europeu para a Política Regional. Na sequência das consultas, a Comissão está em condições de decidir. Sem avançar uma data para o fazer, a mesma fonte adiantou que a resposta será enviada ao queixoso, a Grande Área Metropolitana do Porto, logo que a decisão final seja tomada. A queixa deu entrada em fevereiro de 2009 e foi canalizada pela Comissão Europeia para o projeto EUPILOTE, através do qual são analisadas alegações de infração ao direito comunitário. Bruxelas assegura que se trata de um processo mais rápido, mas Rui Rio, presidente da JMP, está descontente com a forma como o assunto tem sido tratado. Diz que correm o risco de, quando a Comissão se decidir, já não haver mais dinheiro dos fundos comunitários. No final da semana passada, ainda não tinha recebido resposta de Bruxelas. O facto é que, nesta matéria, A Comissão está a decidir sobre a legalidade de uma decisão que ela própria tomou: permitir ao governo português investir em Lisboa os fundos da coesão, ou seja, dinheiro dado pela União Europeia especificamente às regiões cujo desenvolvimento económico ainda esteja longe da média comunitária. Caso do Norte, Centro e Alentejo. A Junta Metropolitana do Porto quer, por isso, fazer chegar o processo ao Tribunal das Comunidades Europeias. As regras do jogo, contudo, não permitem a qualquer pessoa ou entidade dirigir-se diretamente à instância europeia. Os tribunais nacionais são uma forma de lá chegar. É assim que a JMP tem em curso 7 ações judiciais no Tribunal Administrativo do Porto, tentando impugnar uma série de investimentos feitos na capital. Em 2 ações, já todos os passos processuais foram dados, faltando só a decisão do juiz. O advogado encarregue do caso pela JMP, Luís Paiva Brandão, está convencido que será aceito um procedimento chamado reenvio prejudicial, segundo o qual o Tribunal Português envia o caso para a instância judicial europeia. Está convencido que os juízes o irão fazer, como é corrente nos casos em que está em questão legislação comunitária. Ao JN, Rui Rio já tinha assinalado o cada vez maior desequilíbrio entre as regiões do país, apesar dos fortes investimentos em Lisboa ao longo das últimas décadas. O governo quer que os alunos tenham pelo menos 32 horas de aulas e guiem 1.000 km antes de fazer o exame de condução. As escolas avisam que a carta vai ficar mais cara, 20% a 30%. O IMTT monitorizará à distância as aulas dadas para evitar fraudes. Entre as principais alterações no ensino da condução propostas pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres está a imposição de um mínimo de 32 horas de aulas e não 32 aulas, como atualmente, e 1.000 km percorridos para o aluno ser elegível para o exame de condução de categoria B e B1, automóveis ligeiros e quadriciclos. Uma imposição excessiva e que vai encarecer a carta. Afirmam as escolas. Para o presidente da Associação Portuguesa das Escolas de Condução, é completamente absurdo e impossível de atingir um mínimo de 1.000 horas de condução antes do exame, uma vez que as aulas também são compostas por manobras e não apenas por andar em estrada. Alcino Cruz diz ainda que a proposta não tem razão de ser e que quem pensou nisso não tem noção nenhuma do que é o ensino da condução. Também o presidente da Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução Automóvel considera 1.000 km demasiado. Atualmente, nas 32 aulas de 50 minutos exigidas, um aluno conduz, em média, entre 300 a 400 km. Para cumprir as 1.000 horas, um aluno com um ritmo de aprendizagem lento necessitará de 60 ou 70 horas, antecipou ao JN Eduardo Vieira Dias. É por isso e por esse motivo, e apesar de considerar que será introduzido mais rigor, que o responsável propôs ao IMTT um mínimo de 600 km. Segundo Eduardo Vieira Dias, a imposição de 1.000 horas de condução também implicará um aumento entre 20% a 30% no preço final da carta de condução, que hoje oscila entre 500 e 1.000 euros. Já o presidente do Automóvel Clube de Portugal preferiu colocar a tónica nos exames. Para o ACP, não interessa quantas horas as pessoas fazem nas escolas. O que é importante é que os exames sejam super rigorosos e que possam ser feitos em vários ambientes diferentes de condução, disse Carlos Barbosa, mencionando cidades, autoestradas e horas de ponta. Isto sim é que tem de ser bem regulado, o resto é uma maneira de financiar as escolas, acrescentou. Carlos Barbosa defendeu ainda uma mudança dos conteúdos do ensino. Caso contrário, disse, os 1.000 km obrigatórios não servem para nada. Eduardo Vieira Dias partilha aquele ponto de vista e considera que os exames deviam ser mais rigorosos e objetivos. Defende ainda que os dispositivos de monitorização que irão registar as horas, quilómetros e trajetos dos alunos durante a aprendizagem deveriam ser colocados nos carros de exame. Em muitos centros de exame, os 40 minutos não são cumpridos e com este equipamento não seriam necessários os pontos de passagem obrigatória que já são conhecidos por todos. Carlos Barbosa, por sua vez, considera que o novo esquema de controlo das lições práticas tem ainda de ser testado para se ter a certeza de que não há fraudes. O prolongamento do subsídio social de desemprego por mais meio ano abarcou 44.730 pessoas em 2009 e não as 50 mil previstas. A ministra Helena André apresentou quarta-feira a iniciativa para 2010, que pretende abranger 760.150 pessoas e gastar 490 milhões. Os beneficiários da iniciativa Emprego 2009 chegaram aos 310.864, se restringirmos a nossa análise às medidas estritamente lançadas no âmbito desta política, mas esse mesmo indicador ascende a 413.016 se juntarmos medidas pré-existentes. Se o objetivo for avaliar a iniciativa emprego, então a meta dos 533.418 abrangidos ficou longe do resultado alcançado. 58,2% foi o grau de execução. Em termos financeiros, a execução ficou-se pelos 45%, e o facto do governo ter preparado para este ano um programa em que pretende abranger 760.115 pessoas com apenas 490 milhões, em 2009 orçamentou 580 milhões para 533 mil pessoas, mostra de forma clara como algo correu mal no ano passado. Dividindo a iniciativa pelos quatro eixos, conclui-se que a criação de emprego beneficiou 67.730 pessoas. No eixo 3, há um número que causa alguma distorção pela negativa. Os beneficiados com a criação de empresas com base em regras alteradas no último trimestre do ano foram só 15, mas a verdade é que houve mais 5.599 pessoas pelo regime anterior no ano passado. Contando com estes últimos, os postos de trabalho criados ascendem, de facto, aos tais 67.730. O eixo 1, respeitante à manutenção de emprego, abrangeu 204.003 pessoas. A medida onde há maior diferença entre o previsto e o executado é na redução das contribuições para a segurança social a cargo do empregador em micro e pequenas empresas para trabalhadores com mais de 45 anos. O que acontece é que a utilização dessa medida cumpre às empresas e não ao governo, explicou Walter Lemos, secretário de Estado do Emprego, em declarações ao JN na véspera da apresentação da iniciativa Emprego 2010 pela ministra Helena André no Centro de Congressos de Lisboa. A medida em causa, que diz respeito ao desconto de 3 pontos percentuais na taxa social única, abrangeu 194.529 trabalhadores, mas, segundo Walter Lemos, era suposto ter chegado a mais de meio milhão. Quando em 2009 arrancamos com a iniciativa de emprego, o governo foi ver quantos trabalhadores potenciais poderiam ser abrangidos. Neste caso, haveria simplesmente uma perda de receita da Segurança Social. Para a iniciativa Emprego 2010, olham para o que poderia ser corrigido. O prolongamento do subsídio social de desemprego de 12 para 18 meses, que tinha como meta 50 mil pessoas, ficou pelas 44.730, beneficiaram todos os que se candidataram. No global, a iniciativa Emprego 2009 tem uma taxa de execução de 70%, uma média beneficiada pelas políticas ativas de emprego. Mas no eixo 3 há uma exceção ao panorama mais otimista: os apoios à contratação de desempregados de longa duração e de desempregados com mais de 55 anos abrangeu apenas 1.335 pessoas, uma taxa de execução relativamente ao previsto de 11,1%. Por esse motivo, o governo reformulou a medida, nomeadamente baixando a idade para os 40 anos. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Maria, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Análises ao ADN mitocondrial permitiram descobrir que o fragmento de um osso retirado de uma caverna na Sibéria pertence a uma nova espécie de hominídeo. Isto significa que há 40 mil anos viveram lado a lado o homem moderno, os homens de Neandertal e a nova espécie agora identificada. A falange que deu origem ao estudo, a ser publicado a partir de amanhã na revista Nature, foi encontrada numa caverna no sul da Sibéria. A caverna de Denisova, nos montes Altai, foi ocupada por seres humanos nos últimos 125 mil anos. Uma história de um antepassado humano já extinto, que reescreve a história da evolução e a expansão do homem pelos cinco continentes. Os casos de violência doméstica aumentaram 10% em 2009 relativamente a 2008, segundo os dados divulgados quinta-feira no Relatório Anual de Segurança Interna. Feitas as contas, em Portugal há diariamente 84 casos de violência doméstica. O RASI, que congrega os dados da segurança das várias forças policiais, informações e proteção civil, tinha sido inicialmente divulgado com dados parciais pelo ministro da Administração Interna, Rui Pereira, coadjuvado pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Mário Mendes, na quarta-feira, mas só ontem, ao fim da tarde, os dados totais foram publicitados. O relatório reporta uma descida geral da criminalidade da ordem dos 1,2%, mas em contrapartida, na violência doméstica, os dados reportados pela PSP, GNR e PJ são cada vez mais. Se em 2008 eram 27.773, já no ano passado os números subiram para 305.071. Se bem que em 2007 a subida tenha sido de 26,7%, conforme realça o documento. Lisboa foi o distrito onde se registaram mais situações, com 7.522, seguido do Porto, 6.562, Setúbal, com 2.400, Aveiro, com 1.929 e Braga, com 1.635. Mas Setúbal e Braga são os distritos que entram já no grupo onde se verificou um aumento mais importante, com uma subida de 32,7% e 23,1%, respectivamente. Na mesma linha de subida surgem também Évora, de 297 para 387 casos, mais 30%, e Beja, de 224 para 275, mais 22,8%. No universo das vítimas, 82,6% são mulheres, o que faz com que as agressões que atingem os homens correspondam já a um quinto do total dos casos. Ou seja, uma em cada cinco situações de violência doméstica teve vítimas no masculino. Em 2008, houve 5.909 homens a queixar-se, enquanto que em 2009 esse número subiu para 6.093. E os agressores são mulheres, que passaram de 3.354 em 2008 para 4.172 em 2009. Estes dados acabam por corresponder também à convicção da Associação de Apoio à Vítima de Violência. No entanto, o responsável da APAV salientou que o crescimento estatístico pode não significar que haja mais casos. Para João Lázaro, pode sim haver uma tendência para a vítima denunciar mais as situações de que é alvo. Destaca da mesma forma que a legislação cobre agora também mais situações e que, além de pessoas do mesmo sexo, há situações de queixas entre namorados, o que antes não acontecia. De facto, os dados dos RASI parecem contemplar esta realidade, pois se na maioria dos casos registados os intervenientes têm acima dos 25 anos, houve em 2008, no entanto, 1.892 casos envolvendo intervenientes entre os 16 e os 24 anos, número que no ano passado subiu para 2.163. João Lázaro reporta também os casos à volta de idosos a queixarem-se de agressões por parte dos filhos. O aumento das queixas pode estar associado ao maior número de campanhas de sensibilização que levam a mais denúncias. Mas o responsável da APAV entende também que seria bom ver qual é o percurso que essas queixas seguem ao longo dos inquéritos policiais e dos processos. O anúncio anteontem pelo ministro da Administração Interna, Rui Pereira, e pelo secretário-geral, Mário Mendes, de que a criminalidade só tinha subido nos distritos do Porto e Viseu não é confirmado pelos dados no RASI. Com efeito, se no Porto houve uma subida de 6,9% e em Viseu de 14,5%, também em Viana do Castelo o crime subiu para 11,4%, em Vila Real 10,8%, Coimbra 7,4% e Leiria 7,6%. Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, pediu desde logo um reforço dos efetivos policiais, ainda antes dos dados gerais serem divulgados, e lembrou as várias cartas ao ministro da Administração Interna a solicitar reforço dos meios. O autarca considerou que deve abranger quer a GNR e a PSP, tendo em conta a tipologia do concelho. O governo anunciou, entretanto, em Conselho de Ministros, a contratação de mais 2.000 agentes para a PSP e a GNR, mas em contrapartida, a Associação dos Profissionais da Guarda defendeu que a análise dos dados deveria ser feita por uma entidade independente, argumentando que só assim se teria uma verdadeira percepção da realidade. Enquanto não conseguirem uma entidade externa que faça uma análise rigorosa, isenta e objetiva dos dados, as visões do governo e as suas serão sempre diferentes, disse José Manageiro, presidente da APG Alusa. O presidente de uma consultora norte-americana andava à procura de um estagiário e decidiu consultar o Facebook para saber mais sobre um candidato que parecia promissor. Acabadinho de se licenciar pela Universidade de Illinois, o jovem descrevia os seus maiores interesses como sendo fumar ganzas, disparar sobre pessoas e sexo obsessivo. Tudo, é claro, no mais puro calão norte-americano. Resultado: o presidente da consultora deitou o currículo para o lixo. As redes sociais transformaram-se no mercado de trabalho, garantiu ontem João Laborinho Lúcio, sócio da Pedro Raposo e Associados, durante o seminário do Código de Conduta à Reputação das Empresas, realizado em Lisboa. O advogado chamou a atenção para algo que a maioria dos utilizadores de sites, como o Facebook e o Twitter, parecem ainda não ter percebido. As empresas usam as redes para avaliar os candidatos e chegam mesmo a fazer recrutamento através da própria rede social. De acordo com os dados do mais recente estudo sobre esta questão, o Online Reputation in a Connected World, da consultora Crosstab, 70% dos diretores de recursos humanos norte-americanos e metade dos diretores europeus admitem rejeitar candidatos com base nos perfis do Facebook. No entanto, apenas 7% dos utilizadores norte-americanos e 13% dos europeus disseram acreditar que as suas informações nas redes sociais poderiam ter impacto junto do empregador. Reputação, o problema de mostrar fotos de bebedeiras a pessoas que conheceu apenas no ambiente profissional, é a sua associação à empresa onde trabalha. Para Salvador da Cunha, diretor-geral da Lift Consulting, as redes sociais não podem ser ignoradas. O diretor da agência citou dados da Sophos, segundo os quais 72% das empresas acreditam que o comportamento dos seus empregados nas redes sociais pode comprometer a evolução do negócio. A Coca-Cola, por exemplo, pede aos colaboradores que estejam atentos e denunciem casos de abuso. A Telstra, operadora australiana de telecomunicações, obrigou os 40 mil funcionários a ter formação em redes sociais, especialmente em Facebook. Parece um exagero, os casos mais mediáticos de escândalos que começaram em redes sociais sugerem o contrário. Por ser um fenómeno tão recente, a explosão das redes sociais, a 1,7 milhões de portugueses no Facebook, não foi acompanhada de um ajustamento dos comportamentos. O resultado é que estes espaços são usados de forma displicente, por vezes até divulgando informações internas das empresas. O que fazer? O advogado João Labrurinho Lúcio afirma que as redes sociais podem destruir a reputação de uma empresa em pouco tempo e, como é impossível estar de fora, a solução é criar um código de conduta que previna comportamentos bizarros e deixe bem claro quais serão as consequências. O código da tecnologia Intel, por exemplo, permite que se escreva negativamente, mas sem recorrer ao insulto. E para aqueles que acham que não estão no Facebook, como alertou a diretora da empresa WeFind, Milena Melo, o melhor é pensar duas vezes e olhar para o caso do chefe dos serviços secretos britânicos, John Sowers, que apareceu em calções de banho no perfil criado pela mulher. A necessidade dos pedófilos e abusadores responderem perante a Justiça Civil e a Canónica, uma investigação das dioceses, congregações religiosas e seminários afetados, retiros espirituais orientados para a redescoberta das raízes da fé para todos os bispos, padres e religiosos da Irlanda, são algumas das iniciativas previstas na Carta Pastoral de Bento XVI aos católicos deste país, em que pede perdão pelos crimes de pedofilia cometidos por elementos da hierarquia e das ordens religiosas. A carta foi lida segunda-feira em todas as paróquias irlandesas e nela o Papa recomenda, no plano espiritual, tempos de penitência desde agora até à Páscoa de 2011, de oração fervorosa e de adoração eucarística, com o objetivo de pedir perdão pelos pecados que tanto mal causaram. Igrejas e capelas devem ser especificamente reservadas para estes momentos de oração, observou Bento XVI naquele que é o primeiro documento da Igreja sobre a pedofilia a ser assinado por um Papa, como referiam domingo vaticanistas citados pelas agências. As organizações representativas das vítimas reagiram friamente ao documento papal, considerando que este fica muito aquém das expectativas. A responsável do grupo One in Four, Mel Lewis, sublinhou a penosa ausência de desculpas às vítimas que esperavam o reconhecimento da forma ultrajante como foram tratadas, um facto doloroso. Para a responsável da One in Four, Bento XVI não admitiu a existência de uma política deliberada ao mais alto nível da Igreja para proteger os delinquentes sexuais. o dirigente de uma segunda entidade, John Kelly, que representa a Soka, afirmou que o Papa expressou mais aspirações do que posições substantivas, realçando, contudo, o reconhecimento de que houve sevícias e foram ocultados muitos crimes. Uma vítima de abusos, Christine Buckley, declarou ser sua intenção encontrar-se com o Papa para lhe relatar os abusos de que fora vítima numa escola de Dublin, e nessa altura quer que esteja presente a freira que abusou dela e que ela ouça, na presença do Papa, aquilo que lhe fez e como quase destruiu a sua vida. A carta, em 14 pontos, que conclui com uma oração pela Igreja da Irlanda, foi saudada pela figura máxima da hierarquia, Cardeal Primaz Sean Brady, com o início de um momento alto de renascimento e esperança para a Igreja deste país. A publicação desta carta coincidiu ainda com a inauguração da presença do Vaticano no Twitter. O documento: o Papa dirige-se sucessivamente aos irmãos e irmãs da Igreja da Irlanda, às vítimas dos abusos e suas famílias, aos padres e religiosos que abusaram de crianças, aos pais em geral, às crianças e jovens irlandeses e, finalmente, aos padres, bispos, religiosos e católicos da Irlanda. O último ponto é consagrado ao anúncio das medidas já referidas. Bento XVI admite que esta dolorosa situação não será resolvida a curto prazo, escrevendo que primeiro que tudo devem ser admitidos perante Deus e perante as pessoas os pesados pecados cometidos sobre crianças indefesas, crimes individuais dos abusadores e graves erros de julgamento e falhas de liderança por parte da hierarquia. Uma realidade que tornou difícil para muitos voltar a transpor as portas de um templo. Os crimes cometidos ao longo de mais de meio século fizeram também mal à Igreja e à percepção pública do que é a vida sacerdotal e religiosa. O resultado final ensombrou a luz do Evangelho a um ponto de que séculos e séculos de perseguição nunca o tinham conseguido, refletiu o Papa. E por hoje é tudo, até para a semana.